hermeticamente fechado. De dentro a gente não enxerga nada. Correndo, estamos de olhos vendados. Em grande velocidade. Hermeticamente fechado. De dentro a gente não enxerga nada. Correndo, estamos de olhos vendados. Em grande velocidade. É só isso, meu baião. E não tem mais nada, não. É só isso, meu baião. E não tem mais nada, não. Não, não. Isso, meu baião. E não tem mais nada, não. É só isso, meu baião. E não tem mais nada, não. Não, não, não.